Cuide bem do seu sorriso. Chegou aqui no seu bairro a Clínica Oral Medic Fortaleza. É isso mesmo, Clínica Oral Medic Fortaleza. Visite-nos na Avenida José Leon, número 881, em frente ao posto de gasolina. Na Clínica Oral Medic Fortaleza, dispomos de ampla estrutura, equipamentos de última geração e com o melhor de tudo, com preços populares. É isso mesmo, preços populares. E aceitamos todos os cartões. Na Clínica Oral Medic Fortaleza, trabalhamos com implante dentário, prótese, extração, obturação e tratamento de canal, clareamento e aparelho ortodôntico. Monte seu aparelho na hora. Clínica Oral Medic Fortaleza. Informações ligue 3275-9220. 3275-9220. Será um prazer te atender. Ou então visite-nos. Clínica Oral Medic Fortaleza. Na Avenida José Leon, número 881, em frente ao posto de gasolina. Clínica Oral Medic Fortaleza. Tudo o que você precisa para sorrir melhor.